cidade. Boa noite, voo número 06. Autorizado Campina Grande, o nível 390. Via Pesulu 10 até Neuma. E após Neuma, direto Campina Grande. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida é a Puca, transição Zipar. O controle 120 decimal 8, acione 5426. Autorizado Campina Grande, 390, 10, Neuma, Pai Grande, Campina Grande, decolando 0, esquerda, Pesulu, Puca, transição 5426, o bom número 06. Correto, gol no 606, chame para o pushback e acionamento. 606. Toyota 3152 no 06, está pronto para pushback e acionamento. Autorizado, está 3152, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi. Salvador, boa noite, gol 994. Beleza, 350, Marcelo. Boa noite, gol no 994, está autorizado, Maceió, nível 350. Via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5423. Autorizado 350 Maceió, na Peruísque 58 Orago, depois direto Maceió. Da 10 esquerda, Puca Caju. 208, controle acionando 5423, gol 994. Correto, gol 994, chame para o pushback e acionamento. Salvador, gol 805, para o táxi. 157 a bordo, 12:40, alterna Sierra Brava, mais que ótimo. Cliente, está livre o táxi, até o ponto de espera da 10, gol 805, chame para a decolagem. 00 táxi, já pode ser 900, para a próxima, gol 805. Voo no 896, autorizado, ingresso, Pina Juliette, porção 4, livre táxi. Ingresso, Juliette, porção 4, voo 94. Estacionamento portão 2, no voo 1714. Aguarde, gol no 714. Temos uma aeronave que vai iniciar o táxi partindo do portão 612. Só mais um instante. Gente aguardando, 714. Torre, Salvador, boa noite. 5.090, pronto. Gente, gol no 805, está autorizada a linha aí decolar, dá 10. O vento é 040 graus, 05 nós. Livre anela, pega lá no 10, gol no 805. Aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 050 na chegada Mari, 5 voltas, 050. Alterna Natal, 2 horas e 10 de autonomia, pronto para o táxi. Está 3152, está livre o táxi, pátio Índia, chame no ponto, espera, dá 10. Autorizado pátio Índia, vai chamar pronto, está 3152. Olho mais 9910, estabilizando LS, avistando. Mais 9910, completa aproximação, chama a torre 1-1895, com pouso. 11895, boa noite, bom trabalho. Só um instante a cópia, a subida é a Momo, trova. Dois Salvador, boa noite. O mais 9910, estabilizado em LS. Mais 9910, boa noite. Avistado o tráfego, ajustando 0 no meia. Está livre o pouso, não no zero. O vento é 030 graus, com 4 nós. Está livre o pouso, mais 9910. Voo no 805, decolado aos 38. Controle agora no 20.8. 08, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 806, decolou na sua escuta, Pucas e Pá. 805, contato radar, sobe mantendo 370, saída Pucas. 370, Pucas na sua escuta. Para o Sars, 8, o 7, não faz nada. Cópia. Autorizado Belém, o nível é o 380, via Pesulou 41 até Pires e após conforme o plano. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida é a Momo, transição trova. O controle 120.8, acione 5427, o trip 5317. Autorizado para prova. Aproxime 41, até Pires, está direto. 208 controle, 5427 para responder, nível 380, campeão. O trip 5317, só confirmando a aerovia Apezulu 41. E o resto do cotejamento está correto, chame para o pushback e acionamento. Trocando o uísque pelo Zulu, a Zulu 41, campeão, chamada para o pushback. Oi, o TAN-3152 está pronto no ponto de entrada 10. Gente, o TAN-3152, observe o tráfego na curta final. A 10 após alinhar e manter, TAN-3152. Visual após a linha mantendo, 3052. Mais 9910, No solo 4 Ana, está livre o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição será meia dúzia do pátio 3, mais 9910. Ok, autorizado Alfa Kilo, pátio 3 na posição meia dúzia, mais 9910. Zona 52, decolagem autorizada, dá 10, vento é 040 graus, 4 nós. Autorizado, decolagem da 3152. Zona 794 para o táxi com 154 horas de autonomia, 145 pessoas a bordo, alternando a receita. Ciente, o gol no 794, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, dá 10, está pronto para decolagem. Chamará o 714 da Gol. TAM 3152, decolado aos 43, chame o controle. 120, decimal 8. 1208, boa. Controle Salvador, TAM 3152, decolou, saída da PUCA. TAM 3152, contato radar, só me mantém 330, saída PUCA. Atenção para 330 na PUCA, TAM 3152. Salvador, TAM 3170, vai atingir o 0170. TAM 3170, desce para 3000 pés, sem negar 10 no meia, reduza para 2009. 3000 pés, 2009, 10 no meia, 3170. É no 096 para o 3170? Afirmo. Tá. Gol no 805, chama Recife 12685, alterna 12545. Gol no 805, copiou o controle. Gol no 805, controle. Número 70, segue tráfego 12 horas da sua frente, está com 160 de ground speed. Emite redução para 1.70 no Enche até 3.070, reduzirá para 1.70, subirá para sua agradecida. 7 para 2.000, autoridade LS, reposta estabilizada. É o número 2 para pouso. 7 para 2.000, autoridade LS, número 2, 3.070. Web 6746 está visual estabilizado na final. Web 6746 completa a final, torre 1.895. 895, obrigado, uma ótima noite. Controle, boa noite, voo no 714. Voo no 714, contato radar, sobre mantém 230, saída PUCA. Ok, 230, saída PUCA, o 714. 910, o vento é 040 graus com 49. 40 com 4, livre pouso, o 6746. Salvador, 606, 5 chegou em detonado. Autorizado, voo no 606, chame táxi. 3170 estabilizou? Estabilizou, está 3170. 3170, completa aproximação, torre 1 no 895, bom pouso. Seu GPS, doutor, está 3170. 118, decimal 95. 395, obrigado, está 3170. Então, 3152, chama Recife, 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, até 3152. Eu, TAM 3170, o Agestiano 06, aguarde autorização de pouso. Aguardar autorização de pouso, quando 06, TAM 3170. Tenente, livre táxi à direita, 35317, até o ponto de espera da 10. Porto 994, portão 3, para o pushback e acionamento. Webjet 6746, seu solo 850, táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 46, obrigado. 3170, pouso autorizado na 10, vento é 030 graus, 49. Autorizado, pouso 3170. O voo no 994, aguarde no portão 3, a autorização de pushback e acionamento. O tráfego da companhia vai iniciar o táxi em mais um instante. Aguardando no 994. Tenente, observe o tráfego na final, é um Airbus da TAM. Após o pouso do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a 1-0, o trip 5317. Sente, Diego. Beijo, bom voo. Para a decolagem, o gol no 606. Antes da Juliette, o 6746. Gente, o Web 6746. Observe a aeronave da Gol que está iniciando o táxi à sua esquerda. Após ingresso na Juliette, portão 02. Observar o tráfego do colega, depois prossegue pro 02 até lá na sua escuta. Uma ótima noite, um ótimo serviço. Excelente. Valeu, obrigado. Após o Boeing da Webjet, que vai parquear a sua direita no portão 2, assim que o tráfego parquear, está autorizado puxar e acionar no 3 e chame táxi. Afirmativo, após a aeronave Webjet parquear no 2, está autorizado, no 994. E o TAN 3170 no solo, ao 54, está livre o táxi, Alfa e Juliette. O portão é o 612. Alfa Juliette, portão 612, 3170. O trip 5317, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 030 graus, 4-9. Alinhar e manter 1-0, gol no 606. Chame em 1895, ou no 896. Só um instante, cópia, gol no 896. O trip 5317, decolado ao 56, chame o controle, 120, decimal 8. 084. Preço com terreno, fazendo mais abatimento, pode aprovar bomba da presente? Trip 5317, contato radar, só me mantém 380, direto MOM. Direto MOM, campo. Gol, gol, 1606, decolagem autorizada, da 1-0. O vento 50 graus, 050 graus, 049. Gol no 896, cópia. Autorizado, João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. O controle 120 decimal 8, transponder 5425. Gol no 896, chame para o pushback e acionamento. Gol 1606, decolado 858, chame o controle 120 decimal 8. 608, boa noite, já. Boa. Para o táxi, segundo 994, POB de 182, autonomia 2 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Ciente, táxi livre à direita, gol no 994, chame no ponto de espera da 1-0. Livre táxi, chamando no ponto de espera 1-0, 994. Tem 390, saída Pouca. 390, Pouca, 06. Está no ponto de espera 1-0, pronto. Gente, gol no 994, decolagem autorizada da 1-0. O vento é variável, com 3 nós. Gol no 994. Decolagem 1-0, gol no 994.